melhor boca vai que se espera. Tens que vá para o nome de velocidade. Olha que me tudo coisa fosse. Um dia te chegar na fim. É melhor boca vai que se espera. Vais que vá para o nome de velocidade. Olha que me tudo coisa fosse. Um dia te chegar na fim. Se volta a moda, um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Não cai por pó. Se volta a moda, um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Não cai por pó. Já só mata a vinta a tremer. Tudo se vai dar destilozinha. Ele quer que me afeda que este graçó. Estava atrás de esquina de aguitar. Já lhe só mata a vinta a tremer. Tudo se vai dar destilozinha. Ele quer que me afeda que este graçó. Estava atrás de esquina de aguitar. Se volta a moda, um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Nunca é por pó. Se volta a moda, um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Nunca é por pó. Amado um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Não cai por pó. Se volta amado um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Não cai por pó. Já só mata a vinta a tremer. Tudo se vai dar estilozinha. Ele quer uma feda que é desgraçado. Estava atrás de esquina de aguitar. Já lhe só mata a vinta a tremer. Tudo se vai dar destilozinha. Ele cata uma feda que este graçó. Estava atrás de esquina de aguitar. Se volta a moda um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Não cai por pó. Se volta a moda um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Não cai por pó. Se volta a moda, um troco lança. Nunca sabe. Se a vida está na balança. Não cai por pó. Se volta a moda, um troco lança. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Expressões da Lusofonia aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje iniciamos de uma forma diferente o nosso programa, iniciamos com a música que dá pelo nome de Velocidade. A música é interpretada por um nome inconfundível no mundo da música africana. Estou a falar naturalmente de Cesária Évora. A todo instante estamos a tentar saber mais notícias sobre a cantora cabo-verdiana que sofreu na passada sexta-feira um AVC, poucas horas depois, curiosamente, de ter terminado oficialmente a sua carreira, em parte por uma obrigação, digamos assim, médica. Cesária Évora já tem 70 anos, já não é uma idade, digamos, já é uma idadezinha assim um pouco avançada, digamos assim. Mas assim, Cesária Évora insistia em continuar a sua carreira, dado o seu gosto pela canção, mas a sua saúde assim não lhe permitiu. Cesária Évora já havia sofrido um acidente cardiovascular, ou melhor, um acidente vascular cerebral no passado ano de 2008, durante uma turnê, mas mesmo assim continuou em palco, continuou, não chegou a editar mais nenhum disco, mas continuou em palco, continuou a sua carreira, terminada então no passado sexta-feira, dia 23 de setembro. Ora bem, nós trouxemos aqui um tema, vamos trazer uma edição hoje dedicada por inteiro a Cesária Évora. Eu não vou falar muito sobre a intérprete, de facto não vou, porque eu acho que a voz da Cesária Évora fala por si. As cantigas que Cesária Évora cantou falam por si. Nós aqui vamos então escutar algumas dessas músicas. Não vou alongar muito, vou falar um pouco sobre a Cesária Évora, um pouco de cada vez. Vamos começar para já pelas primeiras 4 músicas desta tarde. Vamos ficar primeiro com Flor de Nha Esperança, a primeira música desta tarde, depois da Velocidade. Vamos ainda ficar também com Mar Azul, que dá nome a um álbum. Lua, Minha Testemunha, uma das músicas mais bem sucedidas da intérprete, e Isolada, é como se chama esta música, que vai fechar então a primeira sequência de quatro temas do nosso Expressões da Lusofonia. É assim que abrimos mais uma edição deste Espaço Radiofónico. A morrer nunca tava mal ninguém nesse mundo só sabia já não tá morrer nunca tava mal ninguém nesse mundo esse morna e só em minha esperança que já confessando que meu bom amor era falso flor esse morna e só em minha esperança que já confessando que meu bom amor era falso flor na despedida. Vou chorar te um magoar, um chorar também na despedida. Vou chorar te um magoar, um chorar também. Esse morna é só em minha esperança que já confessando que meu bom amor era falso flor. Esse morna é só em minha esperança que já confessando que meu bom amor era falso flor. Chora te um magoar, um chora também na despedida. Vou chora te um magoar, um chora também. Esse morna é só em minha esperança que já confessando que meu bom amor era falso flor. Esse morna é só em minha esperança que já confessando que meu bom amor era falso flor. De taquitim, bodi xambai espianha terra, bodi xambai salva a mar, o mar, o mar. De taquitim, bodi xambai, Pode chamar espanha a terra, pode chamar salva a mãe. O mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, mar, banhante, anime, São Vicente, pequenino, vamos abraçar. Minha criatura, mar azul, soube mansinho, lua cheia, lume em caminho, vá banhar terra de mel, São Vicente, pequenino. Uma abraça, me acredito. Oh, mãe. Ano passado, tempo correu, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nos. Oh, mãe. Ano passado, tempo correu, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nós. Oh, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho. Vá banhar terra de mel, São Vicente, pequenino, vá me abraçar, me acredito. Mar azul, soube mansinho, lua cheia, lume em caminho. São Vicente, pequenino, vamos abraçar minha cretina. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Cata pensar, me acreditou. Nem boca tá imaginar que mal longe de bom tem sofrido. Pergunta a lua nascer, tua minha companheira de solidão. Vagabundo de espaço, que conceito da minha vida, minha desventura. E que tá contando minha crítica,

da conchão molada que tá viva e fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Tá com chão mulata que tá viva e fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Já pedi no Senhor verdamoas em flor que vão voar até aquele mulatinha vá tirar de cedo. Minha felicidade. Já pedi no Senhor verdamoas em flor que vão voar até que ele mulatinha vá tirar de cedo. Minha felicidade. Damoas em flor que vão voar até que ele mulatinha vá tirar de cedo. Minha felicidade. Já pedi no Senhor verdamoas em flor que vão voar até que ele mulatinha vá tirar de cedo. Verdade, minha felicidade. Cesária Évora nasceu, imagine, a 27 de agosto de 1941, em Mindelo, Cabo Verde. Esta jovem começou a cantar ainda na década de 50, aos 16 anos. Foi quando Cesária Évora começou a despertar a atenção dos mais entendidos na música na altura Cabo Verde era muito diferente, para terem uma ideia, e claro, como é lógico, percebe-se pelo ano, mas vamos recuar à altura em que ainda a guerra não tinha sequer rebentado, a guerra primeiro em Angola. Portanto, estávamos então em 1957, quando tal aconteceu, quando Cesária Évora começou a despontar mais a série para a música, embora desde pequenina que sempre gostou de música. Estou a referir, claro, a Cesária Évora. Cesária Évora, que gravou algumas músicas, nós aqui no final vamos ouvir uma delas, músicas que foram gravadas pela Rádio Mindelo e que mais tarde foram remasterizadas, editadas, num CD que se intitula mesmo Gravações Rádio Mindelo. Este CD foi lançado em 2008, é um CD duplo. Vamos lá mais para a frente, no final da edição, ouvir uma dessas gravações, mas por ora vamos chegar com outras músicas da Cesária Évora. Eu vou trazer-lhe por agora Saudade, que é um dos temas mais conhecidos da intérprete. Foi lançado no ano de 1994 e mudou a carreira da Cesária Évora, que em termos de gravações só havia começado há precisamente 7 anos. Vamos também ficar com Nova Sintra, também o nome de um álbum da intérprete, se não estou em erro, de 2003. Destino Negro e também Trás do Horizonte. Esta música é, na minha modesta opinião, uma das melhores da intérprete cabo-verdiana. Vamos ficar então com estes 4 temas. O primeiro, Saudade, é indiscutivelmente o mais conhecido de Cesária Évora. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Saudade. Já vai ser caminho, me já ficar tá chorar, mas já pedi Deus nascer para consolar, para morrer, e acredito. Já vai ser caminho, me já ficar a chorar, mas já pedi Deus nascer para consolar, para morrer. Amor é tão cheio, saudade é maior. Deus nasceu, para acabar o que estou. Amor é tão cheio, saudade é maior. Já pedi Deus nasceu, para acabar o que estou. Nova Sintra, já vai ter longe. Levam que lá. Conta mão, me já fica a sofrer. Saudade com cada esquecer. Nova Sintra já vai ter longe. Levam que lá conta mão. Tá sofrendo saudade, nunca te esqueci. Amor é tão cheio, saudade é maior. Já pedi Deus nasceu para acabar com que estou. Amor é tão cheio, saudade é maior. Pedi Deus nascer, para acabar o que estou. Amor é tão cheio, saudade é maior. Já pedi Deus nasceu, para acabar o que estou. Amor é tão cheio, saudade é maior. Já pedi Deus nasceu, para acabar o que estou. Canal 2, Antena Web. Cantar desse morrinha, tristeza de minha vida, ser um consolança do mãe querida, ser um doce olhar do morininha. Deixa cantar desse morrinha, tristeza de minha vida, ser um consolança do mãe querida, ser um doce olhar do morininha. Ensina triste tão profundo, tá destinado pra sofrer nesse mundo de amargura. Minha vida é só dor, uma tortura. Acho que morrer, nunca sofri mais nesse mundo. Ensina triste tão profundo, tá destinado pra sofrer nesse mundo de amargura. Minha vida é só dor, uma tortura. Acho que morrer, nunca sofri mais nesse mundo. Ensina triste tão profundo, tá destinado pra sofrer nesse mundo de amargura. Minha vida é só dor, uma tortura. Acho que morrer, nunca sofri mais nesse mundo. Ensina triste tão profundo, tá destinado pra sofrer nesse mundo de amargura. Minha vida é só dor, uma tortura. Acho que morrer, nunca sofri mais nesse mundo. Dinha triste, dia vá pra terra longe. O mar, ele vai marecer. Ele diz: tá sanando, tá chorando. Conta, minha criche, dia vai pra terra longe. O mar, ele vai marecer. Ele chama, tá sanando, tá chorando. Ele chama punhalei su namor, da fladez, a saudade na coração, navio que levar, retorna a trazer, oh mar biflã, onde entortar. Mar, meu destino, mar, bem dam canta de lena, bem flama, você que tem, vá atrás de horizonte, quinto já, tá chorando. Você que tem para trás do horizonte, um tojar, um tachorar. Trás de Horizonte é uma música desta intérprete que começou a sua carreira, como disse há pouco, a sério, em questões discográficas, apenas no ano de 1987. Foi na altura em que cantava em Paris e um português, José Silva, ouviu-a cantar. O produtor depressa se entusiasmou e se surpreendeu pelo talento de Cesária Évora, que já contava na altura, imagine, 46 anos. Foi só nessa altura que Cesária Évora começou a gravar discos. A vida em África não era o que é hoje, ainda que hoje seja muito difícil, mas na altura não era o que é hoje, era ainda mais difícil. O acesso à música era ainda mais complicado. O acesso, aliás, à gravação era muito mais complicado ainda. Bom, e tivemos aqui a sorte de ter a Rádio Mindelo, que gravou esses registros, e hoje foram então recuperados, estão remasterizados, estão seguros. Cesária Évora, vamos ouvi-la nesta sequência com mais 4 músicas que dão pelo nome de Sabino Largam, uma das músicas cantadas em crioulo, muito utilizada por Cesária Évora. Partida, um dos temas mais famosos também da cantora. Cresceu de Céu e ainda Vida Tenho Só Vida. Muitas destas músicas que vamos aqui ouvir ao longo da edição de hoje integram o álbum duplo Antologia, Mornas e Coladeiras. São dos géneros musicais dos quais lhe vou falar daqui a pouco. Para já é tempo de ficarmos com a voz de Cesária Évora. E para já, Sabino Largam. Sabin largan, escos eu afronta, la cacoita bem, senão está matando. Oi, Sabin largan, escos eu afronta, la cacoita bem, senão está matando. Soldado tem de bumar, que coi que crê. Já-me flapa, vou largar, senão ele tá matando. Soldado, entendi, bom, que coi que crê. Já-me flapa, vou largar, senão ele tá matando. Oi, sabim de mim, e meu missor, bem acreditou. Na mundo sou você, oi, sabim de mim, e meu missor. Boa em acreditar, na mundo sou você. Sabim boi de meu mar, e sou gacho. Se carto vai apanhar nós dois, é mal trazer cá nós. Sabim boi de meu mar, e sou gacho. Se carto vai apanhar nós dois, é mal trazer cá nós. Sabim boi de meu mar, e sou gacho. Se cacó e banha nos dois, e manda cerca nos. Oi, sabim de meu, e meu missor, boinha triste, na mundo sou você. Oi, sabim de meu, e meu missor, boinha triste, na mundo sou você. Sabim boi de meu mar, e sou gacho. Se cacói apanhar nós dois e mata cerca nós. Sabim boi de meu mar, e sou gacho. Se cacói apanhar nós dois e mata cerca nós. Sabim boi de meu mar, e sou gacho. Se cacói apanhar nós dois e mata cerca nós. Sofrimento, meu amor, por favor, Oi, partida, vou levar, vou-te a tornar trazer. Senta a servir para levar. Manta a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. E amor para amor, oi partida, vou levar, vou-te a tornar trazer. Oi madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregando-se as lágrimas. Sofrendo e chorar, esse sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, foi um dor profundo. Oi, madrugada, imagem de minha alma. Manhã cresceu entregando-se as lágrimas. Que sofre nem chorar, esse sofrimento que é só pra mim. Oi, partida, é um dor profundo. Os fontos de luz, cabos junto na molha, cabos pia passeu, porque chuva se creceu, cabos pia pamar, porque veja a bolha, céu te estrela, cima mar de areia. A mijal contang ma boi se sereia. Cabos pia passeu, palca chumar se creciu. Cabos pia pamar, palca inveja bolha. Céu te estrela, cima mar te areia. A mijal contang ma boi se sereia. Bo bem pes mundo, pote que vai passer. Destino é certo, ser secretivo. Esse mundo é faz, ele é cheio de ilusão. Dá vou falar sim, dá vou entregar o coração. Vou bem para esse mundo, vou ter que vai fazer. Destino é certo, ser secreto. Esse mundo é faz, ele é cheio de ilusão. Já vou falar sim, já vou entregar meu coração. Céu te estrela, cima mar te areia. A mijal contang ma boi se sereia. Cabos pia passeu, palca chumar se creceu. Cabos pia pamar, palca inveja bolha. Céu te estrela, cima mar te areia. A mijal contang ma boi se sereia. Cabos pia pamar, palca inveja bolha. Céu te estrela, cima mar de areia. A mijal contang ma boi se sereia. Cabos pia passeu, chumar se creceu. Da voz pia pamar, palca inveja bolha. Céu te estrela, sigma mar te areia. A mijal contang ma boi se serei. só na madrugada de um noite sem fim, na estrada, na lua cheia, na terra de ninguém, vou parecer um cantar de sol, nem a luar, nem a sol. Noiva de madrugada, suave juvenil, vou prender minha alma, contar até mil tons de beleza na boca, que deixa preso minha pobre coração. Só na madrugada de um noite sem fim, na estrada, na lua cheia, na terra de ninguém, vou parecer um cantar de sol, nem a olho no ar, nem a sol. Noiva de madrugada, suave juvenil, vou prender minha alma, um contar até mil tons de beleza na boca, que deixa preso minha pobre coração. Mas na prisão de minha liberdade, sem boa, vou minha razão magoar. Sem boa, na minha alma vazio, de uma tristeza profunda, com chão verdade desse mundo, uma vida é um. Mas na prisão de a liberdade, sem boa, punha razão magoar. Sem boa, na minha alma vazia, de uma tristeza profunda, com chão verdade desse mundo, uma vida é um só vida. Na prisão tinha liberdade, sem boa, com minha razão magoar. Sem boa, na minha alma vazia, de uma tristeza profunda, com chão verdade desse mundo, uma vida é um vida. Mas na prisão minha liberdade, sem voz, minha razão magoar. Sem voz, na minha alma vazia, de uma tristeza profunda, com chão verdade e sol, uma vida tem só vida. Mornas e Coladeiras, há pouco falei-lhe nesse mesmo álbum, nessa antologia lançada em 2002. Ora, Cesária Évora, ela tem, aliás, é caracteristicamente seu o jeito de cantar, mas um género que muito acompanha, ou neste caso os géneros, são as mornas e as coladeiras. Quase que poderemos considerar a coladeira um subgénero da morna. E tudo porquê? Porque a morna tem este... Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. A soda é uma morna. Porque tem aquele sonzinho do ukulele, que tem ainda assim as suas diferenças do cavaquinho. E estou a referir o cavaquinho porque o cavaquinho é um instrumento português e é muitas vezes confundido com o ukulele. Não são exatamente a mesma coisa. Eu hoje percebi que já tive uma vez um ukulele nas mãos e não era bem um cavaquinho, não. Tinha as suas diferenças, mas até em termos de cordas, mas até em termos de alma do próprio instrumento, ele tinha as suas diferenças. Não eram assim tantas quanto isso. Nas gentes é o mesmo, mas tem as suas diferenças. Mas voltando então ao ukulele, é ela que acompanha muitas vezes, aliás, acompanha mesmo a morna. É daqueles casos em que um instrumento, ou neste caso, um género, se faz acompanhar obrigatoriamente de alguns instrumentos. Neste caso, de três: um piano, um gongo, no mínimo, e um ukulele. Ora, este ukulele talvez seja o som mais característico, porque é talvez o mais invulgar. Nos outros géneros musicais, o gongo surge muito, por exemplo, na música latina, tal como o piano também. O ukulele, não tanto. O ukulele ouve-se mais nas mornas. Qual é que é a diferença entre uma morna e uma coladeira? A coladeira tem a diferença de ser mais rápida do que a morna. Na gênese é mais ou menos o mesmo, tem claro mais ritmo, mas a morna, aliás, a coladeira é mais rápida do que a morna. Ora, mornas e coladeiras, portanto é quase que dizer que é quase a mesma coisa, só muda um pouco a velocidade. Ainda assim há as suas diferenças, como disse, porque a coladeira tem mais ritmo, mas mesmo assim a base é a mesma. E, portanto, durante muito tempo ouvimos então a Cesária Évora cantar entre mornas e coladeiras. E pronto, vamos agora escutar mais quatro músicas dessas músicas que aqui falei. Minha canseira que até medida, Bia Lulucha, Bondade e Maldade e também Fala Pa Fala. Algumas dessas músicas fui buscar ao disco de 2006, do qual, agora me faltou o nome, era um pouco complicado, mas fui buscá-las ao disco de 2006. Se não estou em erro, as duas últimas, não estou agora recordado. Mas enfim, o último disco, estou a falar, o último disco, retirando aquele que referi de 2008, da Cesária Évora, que é uma recuperação de arquivos. Estou a falar das últimas gravações, pelo menos editadas e lançadas no mercado discográfico. Vamos então ficar com estas quatro músicas. Daqui a pouco então, como disse, vamos trazer esta recordação, aquele arquivo histórico, digamos assim. Já estamos a chegar ao final da nossa edição. Vamos então ficar com Nha Canseira Que Até Medida. É a próxima música que vamos ouvir nesta edição especial Cesária Évora dos Expressões da Lusofonia. Minha canseira que até medida, põe alguém, toca a fronte com passar. Põe alguém, 30 anos de santo mesmo, leva a família de chamiço, põe a tristeza e a saudade. Põe alguém, minha canseira que até medida, põe alguém, toca a fronte com passar. Põe alguém, 30 anos de santo mesmo, leva a família de chamiço, põe a tristeza e a saudade. Oi, oi, oi, nhos levanta, nhos de chão. Cabo Verde, que minha terra, revolta manca poder, cacha ninguém para dar de mão. Oi, oi, oi, nhos levanta, nhos de chão. Cabo Verde que minha terra, revolta manca poder, cacha ninguém pra dar de mão. Onha alguém, minha canseira cate medida, onha alguém, pouca fronte com passar. Onha alguém, quintão de Santo Meio, leva a família de chamiçó, onha tristeza e minha saudade. Onha alguém, minha canseira cate medida, onha alguém, pouca fronte com passar. Onha alguém, 30 anos de Santo Mê, leva a família de chamiçó, punha tristeza e minha saudade. Oi, oi, oi, nhos leva ganhos de chão, Cabo Verde que minha terra, revolta manca poder, cacha ninguém pagando de mão. Oi, oi, oi, nhos levanta, nhos de chão, Cabo Verde que minha terra, revolta manca poder, cacha ninguém pagando de mão. Canhos de chão, Cabo Verde que minha terra, de volta manca poder, cacha ninguém pagando de mão. Oi, oi, oi, nhos levanta, nhos de chão, Cabo Verde que minha terra, de volta manca poder, cacha ninguém pagando de mão. Oi, oi, oi, nhos levanta, nhos de chão, Cabo Verde que minha terra, revolta manca poder, cacha ninguém pra dar de mão. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava, tá passando pra mim dentro. perdição. Vem minha coisinha fofa. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava. Tá passando a mim dentro, tá ficando a chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava. Tá passando a mim dentro, tá ficando a chorar. Nina, minha produtora, conta amanhã, vou crescer o Canal 2 da Antena Web. E então sei citar tentar aliviar vocês dois. Irmão, dobre minha mão, alavanta o chão, só que vou crepinchar, agora vou tá em pé. Mocinha vete, a nós dá nos cosmo, moda nos mesmo, tanto tem feito presto, a rocha, sou ingratidão. A nós dá-nos cosmo, moda-nos mesmo, tanto tem feito mesmo, a outra só ingratidão. Já tá bom distraição, você já olha a situação, bondade tá sem valor, maldade que tá mandando. Maminka cresce, irmão, e contra minha humanidade, que a vocês dão de pau, e contra nós irmandade. Meu senhor tá dizendo, está boa, irmão. A nós dá-nos próximo, molda-nos mesmo, tanto tem feito nesse mundo com a outra, só ingratidão. Cá vocês bem falam mal de quem condena vocês, e então sem incitar tentar ligar vocês dois. Irmão, dobre minha mão, para levantar o chão, para que vou crepinchar, agora vou tá em pé. Nosso Senhor vai ter, para nós dar nos próximos, moda-nos mesmo, tanto tem feito isso, a outra, sou ingratida, a outra, sou ingratida, a outra, sou ingratida, tanto tem feito, sou ingratida, tanto tem feito, sou ingratida. Acabou, fica bosco. coração. Cá vou ouvir, cá vou escutir, seja argumento que tem fundamento. Tenta cumprir, tenta seguir. Vou sincera do coração. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar. Valor do falador, tá na força de se pensar. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar. Valor do falador, tá na força de se pensar. Volta, depois de ouvirmos a música Fala para Falar. Esta música, aliás, já sei quais é que são as duas músicas que retirei do álbum de 2006, precisamente as duas que vamos ouvir agora. Ora bem, sabe, curiosidade, é uma curiosidade que eu não resisto em trazer aqui. Sabe que há mais cabo-verdianos do que habitantes em Cabo Verde. É verdade, há mais habitantes, seja, há mais cabo-verdianos espalhados por todo o mundo do que cabo-verdianos a residir em Cabo Verde. O que não deixa de ser, pelo menos tendo em conta o panorama atual do país, não deixa de ser uma coisa interessante. Cabo Verde está num percurso evolutivo, apesar de ter ainda as suas limitações, está num percurso evolutivo. Bom, eu vou trazer aqui, vou trazer então aqui mais duas músicas, Mar Nha Confidente e também Amor e Mar. Duas músicas lindíssimas de já ia dizer de mar, e não era de mar, mas sim de Cesária Évora. Daqui a pouco vou despedir-me com a tal gravação histórica. Deixo-lhe o convite de ficar bem atento para ouvir daqui a pouco a voz de Cesária Évora quando contava apenas 20 e alguns anos. Ai, o mar, grande sofrimento. Ai, o mar para ouvir, para ouvir esse lamento. Ouvi bem mal que morri desse grande sofrimento. Já falo que língua de mundo é mais comprido que profundo. E tem na minha peito com dor em fazer perder amor. Já falo que língua de mundo é mais comprido que profundo. Entre ganha peito com dor, ele fazer perder amor. Nós falamos em que tem razão. Faz-se marinha confidente. Se está triste a chorar, se está rir, está contente. Nós falamos em que tem razão. Faz-se marinha confidente. Se está triste a chorar, se está rindo a contente. Se mamar de mundo inteiro, se raso é paixão, se fundo amizade. Ora bom, pa marbujar, ora bom, só pa boiar, pa amanhã poder ter lembrança. Amor, se mamar, tem dia sim, tem dia não. Se vento cá soprar, bonança, mansidão. Se fazer um viração, que dá bem de coração, pra amanhã poder ter lembrança. Se na mar tem espinho, também tem planta aqui, tá da flor, tudo cor. Amor pode ferir, amor também pode florir. Rocha de mar, tá da praia de amor, pra amanhã pode ter lembrança. Se na mar tem espinho, também tem planta aqui, tá da flor, tudo por amor pode ferir, amor também pode florir. Rocha de mar, tá da praia de amor, pra amanhã poder ter lembrança. Tem espinho, também tem planta aqui, tá da flor, tudo cor. Amor pode ferir, amor também pode florir. Rocha de mar, tá da praia de amor, pra amanhã pode ter lembrança. Se na mar tem espinho, também tem planta aqui, tá da flor, tudo cor. Amor pode ferir, amor também pode florir. Rocha de mar, tá da praia de amor, pra amanhã pode ter lembrança. Pra amanhã poder ter lembrança. Pra amanhã poder ter lembrança. Pra amanhã poder ter lembrança. A introdução do violino nas suas músicas foi de facto um acréscimo muito bem conseguido, já que tornou ainda mais belas, aliás, as músicas de Cesária Évora, ela que era conhecida como a diva dos pés descalços. É verdade, confesso que não percebi muito bem porquê, mas talvez pela vida difícil de África. Bom, vamos seguindo com música e para fechar então esta relíquia que dá pelo nome de Dor de Saudade. A música foi gravada na década de 60 na Rádio Mindelo e foi lá que durante muitos anos os arquivos permaneceram, correndo o risco, naturalmente, do desgaste de os tornar irrecuperáveis. Assim, felizmente, não aconteceu. Em 2008, então, estas músicas foram recuperadas, remasterizadas e lançadas num CD duplo no mercado discográfico. o ano 2008, conheceu então estes arquivos de Cesária Évora num disco que dá pelo nome de Early Recordings Rádio Mindelo. Vamos fechar então com Dor de Saudade, é assim que me despeço, com votos de uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Antena Web e com certeza, salvo algum imprevisto, que vamos voltar a encontrar-nos de hoje a 8 dias para mais uma edição deste espaço radiofónico. Envio-lhe desde Vila Nova de Gaia, cidade do norte de Portugal, onde me encontro, uma bonita cidade, envio-lhe um forte abraço com votos de um bom domingo na companhia do Canal 2 da Antena Web. Dor de saudade, Cesária Évora, quando contava apenas 20 e alguns anos. Fique bem, boa tarde e até à próxima semana. Estou de medo, estou de crescer.